Nova Batanga, o pouso autorizado no 7, 110 com 8, Romeu Papatanga. O pouso está falando só com Romeu Papatanga. O 260 completa a aproximação, torre 98612. Torre 98612, igual 260. Para táxi, o 397 de AB102, alterna Galeão, com 4 horas e 10. O 260, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso, 1015, 110 com 8, aguarde, pista livre. 1015, aguardando, 260. Leste Bravo Delta, prossegue corredor forte no meu pé, aguardando a apreciação. Está ali para a estação, para a banca. Pouso 260, vento de 120 graus, 89, pista 10, livre pouso autorizado. Livre pouso, 260, agora 260. Do caminhão da Infraero, via Índia até o quanto espera, 1015, no ajuste da van, correção. Após o Infraero, autorizado o táxi via Índia, 1015, quanto espera, chama 26? 18612, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 1880, parte 4, chama pessoa livre. Afirmativo, liga, Fosco Lima Hotel, alinhar e manter, pista 35. Mandou 35490 para puxa acionamento na remota 14, ciente da informação. Trip autorizado, reporte o táxi. Bota lá. Quem chamou? Bom dia, o Gol no 397, ponto de espera da 10, pronto. Gol no 397, bom dia. Inicialmente mantenha o ponto de espera, observe o pouso 37 companhia, após alinhar e manter. Pouso 37 companhia, ali mantém, Gol no 397. Gente, o tráfego pequeno poste liberou com o Pate 4, 37 da Gol na curta à esquerda, visual. Pista 17 liberada, após o 37 cruzar o eixo, fica atento à possível esteira, livre para decolagem quando pronto, 120 graus, 8 nós, 1015 no timbre, Oscar Lima Hotel. Obrigado. Zero P em local não povoado, Tango Índia Brava. Firmo, e caso precise fazer o treinamento de solo aqui, vai reforçar treinamento de solo, ok? Sente. Tipo 03, chame Centro Recife em 1, 28, 8, alterno 1, 26, 0. Isso, 28.8, alternando 126.0, o Olympus 03, bom dia. Bom dia. Bruno, Tango Índia Brava no vaso. Prossiga, Tango Índia Brava. Vai fazer serviço de solo no afastado 15 milhas. O Tango Índia Brava vai chamar para regresso. Controle recente, Tango Índia Brava. Papa Tango Oscar Lima Hotel, decolado aos 31, controle agora 1935, normal no transponder 5024, boa viagem. está sendo coordenado. Iniciada 1-0, Bono 397. Bono a bordo, alternador Campinas, autonomia de 3,50. Ciclo 9, prossiga via Pátio Índia, ajuste 1015, 18, meia, ponto espera. Via Pátio Índia, 18, meia, no ponto espera da 0, tá 3,850. Salvador, tripe 5490 para o táxi com 2,6 a bordo, 4 horas, alterna Aracaju. 489, táxi via Pátio Índia, seguindo o Airbus da TAM, 18,6 ponto espera, 1015 no ajuste. 18,6 com 1015, grato, 35490. Manda Juliano, 260. Confirme. 260 aproximando 200. Não entendi. Com 260 aproximando a Juliette. 260 mantém isso da Juliette. Mantém 260. Bravo Kilo Índia, cópia. Autorizado, voo local, sobrevoo em Alagoinhas. Decolagem 17, direita, corredor axé, mil pés, controle 1935, acione 0121. Boa tarde. Boa tarde, Gono 397, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Prodileda. Prodileda 360, Gono 397. Aquilo Índia correto, qual o PLB? Labata, ciente, 3 a borda, acione, chama a torre. Gol 260, após o trip, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, no 260. Bom dia, o trip 5490, ponto espera com o número 2. Vou parqueará portão 3, após o mesmo, prossiga o seu pushback no 2. É uma, filha, muito obrigado, exatamente. Após o parqueamento do status da volta autorizado, o Xané MS 140 na 2. 3859 autorizado ali, ainda colapso 10, 140 graus, 109. Além de colapso 0, está 3489. Acione reporte táxi Delta Papa Fox. Táxi Fox. autorizado para seguir contato, chame para ingresso você. Então, chama o controle 1935, bom voo. Salvador Department Control, good morning, turn 3859 airborne, leaving 2000, going up on level 380. Good morning, turn 3859, radar contact, climb to flight level 380, you clear to fly direct, lead the intersection. I appreciate that, climb to flight level 380 and lead the intersection, turn 3859, thank you. Cliente, táxi via. Táxi autorizado, reporte na tela, ajuste 1015. Táxi Oceaneer 6140, POB de 69, alterna Salvador com 4 horas de autonomia. Gente, 69, 4 horas, Salvador, táxi autorizado direito, 6140, pode esperar no zero, Shelton 118, decimal meia, altímetro, 1015, 1015, tenha uma boa viagem. Obrigado, até já. Chame Centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, 397, boa. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5490, decola esquerda, bom. Bom dia, Trip 5490, contato radar, suba para o nível 200 na saída, Momo. 200, Momo, Trip 5490. Um dia bravo, controle. Ciente, o Tango de Abraão. Espera pronto, 6140. A Lima tem 6140. A Lima tem 6140. Tô Delta, Papa Fox, Juliette, Pátio, Índia, 18.6, ponto espera, 1015. Juliette, Pátio, Índia, ponto espera, 18.6, o Delta, Papa Fox. O Papa Fox hoje está indo lotado? Sim. Confirmando seu programa, 3.6. E decolagem, poxa, né, 6.140. O Índia decolou aos 4-3, prossegue com o controle 1935, tem um bom voo. Espera o controle, graças ao teu regresso. Bravo, Kilo Índia. Controle, bom dia, Papatango, bravo, Kilo Índia, transfere. 03 de controle. Controle, bom dia, Papatango, bravo, Kilo Índia. Papatango, bravo, Kilo Índia, o controle. Decolou da 97, transfere e solicita pro direto Lagoinhas, ascensão ao 2506. Bravo, Kilo Índia, proa de Alagoinhas e suba para 2500 pés. Bravo, Kilo Índia. Bravo, Kilo Índia, acione código 0121. 96, informação Lima. Acionou 0121, bravo, Kilo Índia. E... Salvador, bom dia, Papa Romeu, Delta, Papa Fox, ponto de espera, dá um no zero, pronto. Delta, Papa Fox, agora instruções. 350 na saída PUCA. 350 PUCA 6140. Patrão Salvador, é o TAN 3896, informação Lima. Bom dia. Bom dia, TAN 3896, acione identificação, autorizado por ITAP, desça para o nível 050 após ITAP. Prossiga a ver para 2000 pés o TAN 3896. Gente, voando ITAP, desça para o 050 após ITAP, desce via TAN 3896. Autorizado, 300, aceita? Afirmativo. Autorizado, for seguro, 300, Pelotas 50, decola da 10, direita, da Oleda, pós Leda direto Bidev. Controle 1935, transponder 5056. Passa 30, for seguro, nível 300, Pelotas 50. Da Leda, após o Bidev, decola 10 com curva direita, 1935, controle 5056, o transponder TAN 3602. 3602, correto, reparte pronto. Chora. Delta Papa Fox está livre, 120 graus, 10 marcha. Livre decolagem, Delta Papa Fox. Fox aos 47, 1935, bom. 1935, bom dia. Autorizado, pro de Caju. 240 pro de Aracaju, 61. 210 pro de Aracaju, 6140. Patrulha Salvador, bom dia. Papa Romeo Delta, Papa Fox, decolou o Golio Fito. Meu Delta, Papa Fox, contato radar, suba para o nível 360 na saída Golio. 360 Golio, Papa Fox. Controle o Guardião 01 no corredor Axé, sua sul. Guardião 01, chame Torre Salvador, 198 decimal 6. Torre Salvador, 186, Bravo. Trans-3602 para pushback, acionamento, está no gate 17. Batendo a Calum Hotel, já passou o latar, matando o Galo 90. Ativo o Ascalim Hotel, chame o Centro Recife, Hino 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. 285, 2545, grato, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, 01. Firma. Guardião 01, já em patamares para pouso, patamares autorizado. Guardião, informe solo controlado, 110, cono 09. Informará do solo controlado, Guardião 01. Juliette Bravo Delta, um minuto para a posição Conde, o serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120 decimal 3. Juliette Bravo Delta. Luna 40, chame o centro Recife em 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 2685, alternando 2545, Oceané 6140. Muito obrigado. Estimativo, Oceané 6140 está restrito nível 210. Restrito ao 210. Olha, o Sanguinha Bravo vai prosseguir com o novo TGL aqui no setor, ok? Center. TAM 3896, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Agora estará localizador, TAM 3896. Gente, via Pátio Índia 286.0, 1500. Via Pátio Índia 286.0, 3602. Chame o centro Recife em 126.85, alterno 125.45. 126.85,

Consciente, frequência livre. Salvador, boa, 33602, já pronto. Liga. 33602, aproximando o ponto de espera, pronto. Consciente, 33602, autorizado a linha de decolar, pista 10, 110 graus, 109. Autorizado a linha de decolar da pista 10, 33602. Meu Delta Papa Fox suba restrito nível 300. 300 para o Delta Papa Fox. Meu Delta Papa Fox, chame o centro Recife em 128, decimal 8 alterno 126, decimal 0. 288-1260, Delta Papa Fox. Gente bravo que no Índia desça para 1500 pés. E para a coordenação autorizada, o frequência livre. Bravo, Kilo Índia, reporte de retorno a Salvador. G02 ao 5698 935. Boa. TAN 3602, boa. Boa, TAN 3602, contato radar